precisa de cuidados, a saúde é importante, temos que cuidar. Ele está sempre à nossa disposição, basta cuidar dele com muita dedicação. Tome um banhinho, coma direitinho, vá pra cama cedo, não abuse dele não. Mexe pra lá, mexe pra cá, dormindo ou acordado ele nunca vai parar. Mexe pra lá, mexe pra cá, meu corpinho mexe sem parar. O nosso corpinho está sempre funcionando, de noite ou de dia, qualquer hora sem parar. O nosso corpinho precisa de cuidados, a saúde é importante, temos que cuidar. Ele está sempre à nossa disposição, basta cuidar dele com muita dedicação. Tome um banhinho, coma direitinho, vá pra cama cedo, não abuse dele não. Mexe pra lá, mexe pra cá, dormindo ou acordado ele nunca vai parar. Mexe pra lá, mexe pra cá, meu corpinho mexe sem parar. Mexe pra lá, mexe pra cá, dormindo ou acordado ele nunca vai parar. Mexe pra lá, mexe pra cá.